No Senhor eu confio, minha alma não temerá. Os ímpios armam laços, mas eu vou descansar. Os fundamentos podem ruir, mas eu sei, teu olhar está atento, Senhor. Eu sei que estás aqui. O Senhor é justo, em ti eu vou confiar. Teu rosto está voltado para os retos a guiar. Fogo e enxofre caem, mas eu vou permanecer no teu santo templo. Meu coração vai crer. Como pássaro sem medo, eu voarei pra ti. Em meio à tempestade, minha fé não há de sucumbir. Teus olhos me cercam, Senhor, eu sou teu. Na prova e na dor encontrarei o teu amor. O Senhor é justo, em ti eu vou confiar. Teu rosto está voltado para os retos a guiar. Fogo e enxofre caem, mas eu vou no teu santo templo. Meu coração vai crer. Sobre mim, Senhor, tua graça vai chover, pois em ti eu sou livre e posso renascer. Teu trono é minha paz, meu refúgio, meu lar. Nos braços da justiça eu venho descansar. O Senhor é justo, em ti eu vou confiar. Teu rosto está voltado para os retos a guiar. Fogo e enxofre caem, mas eu vou permanecer no santo templo. Meu coração vai crer. Português e worship, acústica, guitarra, piano, 79 BPM.